forte, tem que ser mais potente. Meu bumbum balança, então joga essa puta que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. WM, tá na vibe? Não, não, bicho, só você que tá. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Auto Center Galego, mecânica em geral e ar-condicionado para autos. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa ronda em tu garota. Ela de bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo o explodindo, tipo bom. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Só solta quando apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasil. Alô, Mel! Meninas, meninas! Olha que se... Paredão Tuba Sound. O paredão sem limites. Senta. Olá, que delícia! Senta. Senta, vai. A pretinha tá que tá. Fui ela tá que tá. Fui ela tá que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, morezinha, como é que cê tá? Ei, vai! Tá. Fui ela tá que tá. E ela tá que tá, tá doidinha pra cá, doidinha pra ui, doidinha pra. E aí, lourinha, toda rosadinha, vai! Tá quem tá. Fui ela tá que tá, fui ela tá que tá, tá doidinha pra cá, doidinha pra ui, doidinha pra. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Vamos parar de pedir a luta da hora que o DJ fica puto, hein? Fabinho. Deixa os mano fazer o trabalho, botar as pepecas pra suar. DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Só solta quando apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasil. Alô, Mel! Meninas, meninas! Olha que se... Paredão Tubasão, tocando na pressão sem distorção. Senta. Vamos lá, que delícia! Senta, vai! A pretinha tá que tá. Fui ela tá que tá. Fui ela tá que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, morezinha, como é que cê tá? Ei, vai! Tá. Fui ela tá que tá. Fui ela tá que tá. A doidinha pra cá. Doidinha pra ui. Doidinha pra. E aí, lourinha? Toda rosadinha. Vai! Tá. Fui ela tá que tá. Fui ela tá que tá. A doidinha pra cá. Doidinha pra ui. Paredão Tubasa, o paredão mais top de Abaetetuba. DJ Bem Produções, o especialista em fazer hits. Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Vamos lá, Bidel. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Alô, Melly! DJ Lohan que tá tocando. Vamos lá, Jayverson. Coloca o paredão Tuba Sound pra sabugar geral. Eu vou curtir, beber todas até o sol raiar. Tô com a carretinha extreme, sound é pitbull do Pará. É pressão, ó o batidão, qualidade, meu irmão. E as novinhas rebolando, claro, isso faz parte. Ostentação, tipo shake, o bagulho tá suave. suave. Carretinha X-Creme, Saldi dando um show à parte. Tá fechado com a Barão Vermelho e a equipe G-Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. É DJ Melly, é DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnopunk no Pará. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Paredão Tubasão, o paredão sem limites. Vou curtir, beber todas até o sol raiar. Tô com a carretinha extreme, Saldi é pitbull do Pará. É pressão, ó o batidão, qualidade meu irmão. E as novinhas rebolando, claro, isso faz parte. Ostentação, tipo shake, o bagulho tá suave. Carretinha X-Creme, Saldi dando um show à parte. Tá fechado com a Barão Vermelho e a equipe G-Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na Saldi. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na Auto Center Galego, mecânica em geral e ar-condicionado para autos. Você, yeah.

bum toma, vai, vai, toma, toma, bum bum toma, bum bum, fala pra ela, Zé. Seu bum bum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum bum toma, bum bum toma, toma e toma. Vou devagar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Seu bum bum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bum bum toma, bum bum toma, toma e toma, toma, bum bum toma, bum bum. Então joga essa potra que toma, toma, bum, bum, toma, bum, bum, toma, vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. Bum, bum, bum, bum. É DJ Pernambuco. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. Paredão Tuba Sound. O paredão mais top de Abaetetuba. Se acredita, Nayara Azevedo? Acredito, sozinho. Merece ser. Oh, man. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Fabinho, Fabinho. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Fabinho, Fabinho. Tô sarrando em você lentamente. E tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Acredita? Vai, Kevinho! Quem diria? Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Eu tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Paredão Tuba Sound, tocando na pressão sem distorção. Tá virada dois dias e não vai dormir. Bateu quinta-feira, já quer sair, nem passou um grau, ela quer rebater. Já anda chamando a ressaca de ex solteira. Ela comanda as amigas da zoeira. E já que ela tá me olhando a noite inteira, quer vir, vem, quer vir, vem. Já acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas. Tá só na maldade, acabando comigo. Chega aí pra ver Jonete e Frederico. Ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas, tocando o terror, perdendo a noção. É bola que cola com o bumbo no chão. Novinha, chega pra cá, essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem. Quer vir, vem, quer vir, vem. E novinha, chega pra cá, essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem. Quer vir, vem, quer vir, vem. Se acredita, Jonete Frederico. Tá virada dois dias e não vai dormir. Bateu quinta-feira, ela